Golfi, Romeo, Proceed. Dial, Lega, and then Sierra, Bravo, Romeo. Sierra, Golf, Romeo, correct. Sierra, Golf, Romeo, Santiago, 1911. Correct, just stand by your stock code and clear to pushback. Stand by to pushback. Stand by for pushback and Golf, Argentina, 1911. Sou 28, decimal 35. 2835, graças. Salvador, é o... Bom dia, é o TAN 9098, autorização Fortaleza. 98, corrigindo, 9098, bom dia. Fortaleza autorizado, nível 330. Decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda, na subida Momo, transição Fruti, após a pêndulo 19, conforme a rota do plano. Aciona 5106, controle 120, decimal 8. 330, decolada 10, curva esquerda, Momo Froti, aperto Luno 9, 5106, transponde 208, controle do TAN 9098. Correto, TAN 9098, chama pronto, pushback, acionamento. Chama na pronto, tá com a informação, Thiago, TAN 9098. Confere. Salvador, TAN 9098, puxa acionamento na posição 8. TAN 9098, autorizado, puxa, uma táxi. Autorizado, que braço, TAN 9098. Paulo Salvador, bom dia, Oceania 251. Oceania 251, bom dia, prossiga. Tente na informação Bravo, autorização Guarulhos 360. Isso agora é a Charlie. Apenas o ajuste 1014, mas acredito que nenhuma mudança significativa. Oceania 6251, Guarulhos autorizado, nível de voo 360. Decola da pista no zero com primeira curva à direita, subida da Leda Motiva, após Motiva apesou no zero, até Tango Bravo Eco Taubaté, e após conforme a rota do plano. Transponder 5111, controle 11, corrigindo, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, no nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, da Leda Motiva. Após o 190, até Taubaté, 5111, eu transponder 208. Correto, o chanel 6251, o chanel pronto para o estacionamento. É. Chamará, obrigado. Já vemos alternado? São 9098, autorizado táxi, via parte principal Índia, ponto de espera, estou indo no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 014. Chinala 911, já estou com 852. Brasil, coordenador de ground surf and approach push, collide for attack. Ok, Concord, 5200. Brasil, Serra Vitor 367. Pesado, Serra Vitor 367, o Serra Cine Delta. Serra Vitor 367, para 4014, 0014. 9098, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, vento de 1,00 graus com 0,7 nós. Valentina, 911 ground. Go ahead. Same telescope code for 5125. Now, your escort code. 5125, Argentina, 1911. Correct the code for text. Call on board, Argentina, 1911. Decolado aos 19, chame agora o controle Salvador em 120.8, tem um bom voo já. 098, contato radar, saída Momo, suba para o nível 330. Number 911, approve the taxi via Mail Angel and taxi India, loading point 110, call tower 118.95, altimeter setting 1014. Taxi India, loading point 110, tower 118.95, 81014, 1911. Autorizado direto para ti. Salva, salva, Serra Kilo Delta, após desvio, vou direto para o Serra Vita 366, está autorizado ao final do R9, desce para 2500 pés com ajuste no 014. Depois do desvio, aprou o 66, desce para 2500 com 1014, no 014. 1911, you're clear to line up and take off for 910, wind is 100 degrees, 0 knots, QNH 10, 1 power. See you line up, take off, 1110. 911. Union 911 airborne at 25, contact and also over the departure frequency 120.8. Have a good flight, sir. 120.8, bye. Salvador Morana, Argentina 1911. Argentina 1911, radio contact on the bumper corner level 400. You are clear to fly direct to Leda. Fly direct to Leda, 400, fly level. Or request fly level on route 360, please. Send that to clearance, Argentina 1911. Thank you. 9098, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 3399 para Guarulhos, Fábio Costa, 5 da Chale. 2-0. Claro, mantém 3-0, Argentina 1911. Affirmative, stand by to container to flight level 360. Thank you, sir. Direita na subida da El Leda Motiva. Após Motiva, peso Luno 0 até Tango Bravo Eco, Taubaté, conforme rota do plano. Aciona 5121, controle 120.8. Corregando 340, tenda 590, curva direita da El, Leda Monte, atrás do 10 Taubaté, transporte 5121, controle 108, 3399. Correto, 3399, chama pronto para o estacionamento. Manda pronto, 3399. Delta completa o sinal do R9, chama 2, Salvador, 118.95. 118.95, pode Papa Sierra, Kilo Delta, tráfego avistado, Kenny Galo 014, por gentileza confirme, trem baixo travado avistando. Estando baixado e travado, e se houver possibilidade, pouso na 7. Sierra Kilo Delta, pista no 7 somente para tráfegos visuais. O senhor tem pouso autorizado na pista no 0, vento 100 graus com 089. Estou completamente visual, posso cancelar a partir do momento, para prosseguir base para a direita da 7. Copiado Sierra Kilo Delta, plano então cancelado aos 29, autorizado curvar à esquerda, base pela direita, pista 17. Chame de base para final, pista 17, Papapá Sierra Kilo Delta. Pode chamar a base para final, 17, Sierra Kilo Delta. Poderia estar por isso, eu vou confirmar o vento. Vento agora de 100 graus, 089. Ok, excelente, obrigado. Climb in, maintain level 320, contact North 610, the frequency 125.1, disponible 128.35. 125.1, I climb and maintain 320, Sentinel 1911. Pouso autorizado, pistão no 7, vento no 00 graus, 07 nós. Vente do vento, ligue pouso no 17, Sierra Papapá Sierra Kilo Delta no solo aos 3, 2, por gentileza confirme, 4, 5, senhor. Confirmo, área estável. Operador de táxi via Papá, estacionar frequência livre, Sierra Kilo Delta, bom descanso. Obrigado, você. Plan 3399, portão 10, livre, chama táxi. Solo Salvador, muito bom dia. Azul Alfa Yankee Uniforme. Yankee Uniforme, confirma? Azul Alfa Yankee Uniforme. Alfa Yankee Uniforme, prossiga. Foco do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Alfa Yankee Uniforme, autorizado início de reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Azul Alfa Yankee Uniforme, ciente para reporte ao orientar o pátio principal. Confirmando 164. 164. Canal 951, autorizado ataque, parte principal Índia. Você espera torre 1895, ajuste 1014. Taxi 3399, POB 1800, 3 horas e 40, Galeão. Usado o táxi, então 3399, via pátio principal Índia, ponto de espera da pista no 0, torre 118, decimal 95, ajuste ao altímetro no 0 no 4. Pátio principal, 0 no 4, 3399. gentileza, confirme quem chamou a torre. Por gentileza, chamou o Xenia 6251, no perdão, a mensagem veio muito, muito baixa. Afirmativo, Xenia, daqui cora com a esquerda, mas era pronto. Xenia 6251, bom dia, autorizado a linha de decolar da pista no zero, vento 100 graus, 07 nós. Para a 3399 autorizado a alinhar e manter na pista no zero. Batendo a zero na 3399. Autorizado o ingresso ao cliente uniforme, reporte finalista no rebote. Usou ao cliente uniforme, cliente para reporte ao término do rebote. Foi 5-1, contato radar, chegou para o nível 360, autorizado o Leda da presença. Autorizado a decolar da pista no zero, vento 100 graus com 08 nós. 399, decolado aos 44, chame agora o controle Salvador em 120.8, o senhor bom voo. 3399. Controle 3399, perfil da Euleda, cruza 1500 pés. 3399, contato radar, suba para o nível 340 via saída da Euro. Sobe 340 da Euro, 3399. Polo Salvador, bom dia, é o Oceané Oscar, não tem Mesuro. Alfa, Oscar, Coginosa, não tem Mesuro, prossiga. Oscar, não tem Mesuro, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o box, para o pátio principal, o box é de número 05. Autorizado no reboque, Oscar November Zulu, autorizado, reporte finalizando. Ciente, iniciando o reboque, reportará para o término. Oscar November Zulu. Salve Salvador, do Alfa, em um uniforme, formando o término do reboque, é a mais partilhada na televisão. Zero número do fato principal, obrigado, bom dia. Alfa, em um uniforme, ciente do término, bom dia. Salvador, bom dia, TAN 3149, informação Charlie, Bob e agora. TAN 3149, informação Charlie, confere. Guarulhos autorizado, em vídeo voo 300, decolando a pista no zero com curva direita, subindo da El, Leda, Motiva. Motiva intercepta perdo no 10 até Tango Bravo Eco, Taubaté, conforme a rota do plano. Aciona 5130 e o controle 120.8. Autorizado, Salvador Guarulhos, em voo 300, decolando a pista 10, perfil da EL, Leda Mótiva, interceptando o azul dela, a posição está batendo 5130, código, desculpa, controle 608, 3149. 3149, correto, uma pronta para o estacionamento. Obrigado. Agora frequência 1251, e ao pé. É 6251, chame Recife, frequência 125, decimal 1. 251, boa, né, 251. T99, chame receber na frequência 125 decimal 1 e alterna. Copião 251, qual a alternativa? 12835. 2235, bom dia, 399. Salvador, é Oscar, é Oscar, na Vênia do Lula, reportando o prédio do reboque para o pátio 1, box número 05. Sentido tarde do reboque, Oscar, no meu Zulu, bom dia. Obrigado, é um bom dia. quilo, prossiga. Lufthansa 1 kg, solicita autorização de reboque da posição 07 do pátio 3 para a posição 08 do pátio principal. Utilizando o reboque Lufthansa 1 kg, reporta a término. Ok, autorizado, reporta a término, obrigado. Paulo Salvador, da 3149, remoto no 423, estacionamento. Então, 3149, localizado por chão, tá? 3149. Lufthansa 1 kg, autorizado até a entrada do pátio principal, reporte para ingresso no pátio. Segura antes de entrar, ok? 3149, táxi 204 a bordo, 1340, Gabriel. Jan 3149, autorizado o táxi via parte principal Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 04. Tá mostrando a